cansadão, tô legal de tanto estresse. Comédia, meu irmão. É que eu já tô cansado, brabo, de tanto MC brabo. Tô cansado, braço, de estender a mão, eles querem o braço. Tô cansado, brabo, braço, mas pra mim isso já é fácil. Vou pegar um beat pesado, chapado e fazer um clássico. Vou deixar todos esses vermes comendo pelas beiradas. Nem preciso de uma corda, essas cobras acabam enforcadas. Nem preciso falar em tira, eles correm pra porrada. Nem preciso fechar as portas, eles mesmo abrem as portas erradas. Quero mais é que se foda, vim pra zoar a noite toda e tacar um terror, mesmo sem chamar os irmãos da boca. Tá melhor ficar de boa, minha disposição não é pouca. Ainda tiro mais onda, mesmo só de bermuda e touca. Não, no meio da escuridão, já nem olho pra trás, pra ver se esses buchas tão atrás. Seus filha da puta, vou precisar de mais pra ver meu fim. Não, no meio da escuridão, já nem olho pra trás, pra ver se esses buchas tão atrás. Seus filha da puta, vou precisar de mais pra ver meu fim. Não vou pagar o pato nessa corrida de rato. Não quer, quero pagar o pato. Não vou pagar o pato nessa corrida de rato. Isso só faz mesmo. Não vou pagar o pato nessa corrida de rato. Não quer, quero pagar o pato. Não vou pagar o pato nessa corrida de rato. Vermes que só faz peso na terra. Vocês são vermes e só fazem peso na terra. Vocês são lebres, vendida por muitas moedas. Vocês são tudo de ruim que a gente não pede na prece. Vocês são assombração que me aparece. Vocês são motivo por qual uma família se entristece. E a lágrima que cai da falta de orgulho de um pai. Então, porra, meu mano, vê se tu cresce. Porque a rua não te cobra da mesma forma que a creche. Essa porra não é Hollywood. No meio da escuridão, já nem olho pra trás, pra ver se esses buchas tão atrás. Seus filha da puta, vou precisar de mais pra ver meu fim. Não, no meio da escuridão, já nem olho pra trás, pra ver se esses buchas tão atrás. Seus filha da puta, vou precisar de mais pra ver meu fim. Vou precisar de muito mais, muito mais, muito mais pra acabar com a minha paz. Vocês vão precisar de muito mais, muito mais, muito mais pra tirar minha paz. Não vou pagar o pato nessa corrida de rato. Não quero pagar o pato. Não vou pagar o pato nessa corrida de rato. Inferno, isso só faz peso na terra.